são os destaques, as entrevistas e os passatempos, o dia-a-dia de uma região sempre perto de si. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em radioboanova.pt e no nosso Facebook. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. E tal como prometido, damos então início ao programa Palavras de Esperança nesta sexta-feira, 25 de novembro. Referi também que conta com a reposição no próximo domingo. Comigo em estúdio tenho já o Sr. Padre António Loureiro. Muito bom dia, obrigada por se juntar a nós. Muito bom dia, Beatriz. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É sempre um gosto podermos estar juntos. Vamos ver se conseguimos refletir sobre a liturgia deste próximo domingo. Primeiro domingo do Advento, começa um novo ano litúrgico, agora com a letra A, e a letra A quer dizer que os evangelhos do domingo vão acompanhar São Mateus, que vai ser o principal evangelho ao longo deste ano litúrgico. O ano litúrgico começa com o Advento, porque prepara a grande festa do Natal, que é o início de todas do dinamismo da vida cristã, ainda que a festa mais importante seja a da Páscoa, mais importante. Mas começa justamente com a preparação do Natal, a vinda do Senhor, portanto um tempo importante, muito, muito interessante. E também significa que já temos 4 anos de Palavras de Esperança. Exatamente, estamos hoje mesmo de aniversário, porque começou justamente há 4 anos, no primeiro domingo de Advento. Também uma palavra do Sr. Padre Orlando, que acabou de me telefonar, para recordar este evento. Eu estava aqui com ele neste momento não pôde vir, porque anda ocupado com as responsabilidades paroquiais, é responsável do Amigo do Povo e também está a estudar Direito Canónico de Lisboa, portanto há assim com o tempo realmente muito ocupado, mas também quis marcar o dia e a recordação com um telefonema que me fez há pouquinho, então também saudações muito vivas para ele, que foi também impulsionador desta iniciativa, eu que deixo a voz no nosso anúncio do programa. Portanto, um grande abraço para o Sr. Padre Orlando. Eu espero lá que consiga desenvolver bem as suas tarefas e que qualquer dia também nos venha visitar. Quem sabe, nunca se sabe, é isso mesmo. E vamos então olhar para aquilo que se passa no país e também no mundo, como é habitual. Portugal que entra a vencer no Mundial. Tínhamos que dar esta notícia aqui. Exatamente. Não é propriamente notícia, mas é assim, alegrar-nos com a vitória de Portugal, que foi um bocadinho sofrido e tal, mas pronto, pode ser que seja... Dias que é português, está habituado a isto, diferente, até o final. É, a gente gostaria de ver uma coisa assim mais efusiva, com mais dinamismo, mas pronto, ganhámos, vamos ver se o nosso treinador consegue organizar bem uma equipa e que possa dar luta neste Mundial. Temos jogadores muito bons, oxalá as nossas alegrias possam prolongar até o Natal, e que seria um sinal. As alegrias também fazem muita, muita falta. É, e fazem bem ao nosso ego e ao nosso orgulho nacional, também ajuda a viver a vida com satisfação. Mas claro, a alegria de um é a tristeza do outro, não é? Mas é a vida assim. Pode ser que nos toque a alegria desta vez desportiva a nós, vamos ver. É isso mesmo, faz parte do desporto. Também falando da Jornada Mundial da Juventude, inscrições abertas e um número satisfatório, Sr. Padre. Exatamente, abriram recentemente as inscrições e já notícia de 200 mil inscritos, sobretudo da América Latina, do Brasil, dos Estados Unidos, do México, parece-me do Chile, e também da Europa, especialmente Espanha e Portugal, portanto, e Polónia, Itália. Portanto, no fundo, está em marcha a Jornada Mundial da Juventude. Hoje, sei lá, também nós aqui no nosso, na nossa unidade pastoral, no nosso concelho, e no Jolitaco, no Tabo e Alberto Hospital, também com grande dinamismo, na expectativa de podermos acolher jovens de outros países. Já temos bastantes famílias de acolhimento inscritas, ou sei lá, outras famílias possam inscrever. A experiência de acolher um peregrino, uma pessoa de outra nacionalidade, é muito interessante. Experiência de vida, contacto, dar uma boa experiência da merda que nos visita, portanto isto também ajuda à evangelização e ao enriquecimento humano e neste caso também à partilha de vida e partilha cristã com pessoas de outros países, que é muito interessante. É porque dizem que os portugueses sabem bem receber. Exatamente, olha, e eu por acaso estive numa comunidade em vários momentos com atividades internacionais, a nota do português era acolhimento. Era uma coisa engraçada, né? Nós depois era o alimento. Portanto, temos esse dom. Oxalá também o façamos agora com muita alegria e dando esse bom testemunho do que é ser português e de bem acolher aquele que nos visita. E Isso mesmo, e por tudo não é feito de boas notícias. Falando de violência doméstica, hoje é o dia da eliminação da violência contra as mulheres. E infelizmente falar disto é falar com dor, com dor. Porque continua a haver um desrespeito pela condição feminina, ou seja, uma atitude machista que formalmente ou legalmente não existe, mas numa certa cultura tradicional, infelizmente ainda existe demais. Existe também nos tratos sociais, é transversal, portanto acontece, eu li aqui umas coisas terríveis. A cada 11 dias uma mulher foi assassinada nos últimos tempos, neste último ano. Quer dizer, no fundo, o que é que está a dizer? Está a dizer que 2 a 3 mulheres por mês são assassinadas. Quer dizer, perdem a vida. Além de todo outro género de violências e de que acontecem. Portanto, as medidas de proteção às vítimas da violência doméstica não estão a ser eficazes. Porque não é só alguma coisa que se tem feito, mas esta cultura em que a pessoa tem o direito, ou se pensa com o direito, porque é mais forte, de maltratar o outro, é uma coisa muito terrível. E depois, infelizmente, vemos que no liceu, na escola, começa a haver violência doméstica nos pequenos namorados. Os noivos já começam com... Portanto, é uma educação que tem que começar desde muito cedo. Isto tem começado muito cedo e tem que haver uma consciencialização. E, nesse sentido, a mulher acaba por ser vítima, porque muitas vezes as relações são de força, o homem é mais forço, é mais forte, depois a mulher acaba por também ser mais emocional ou mais sentimental e acaba por ver, muitas vezes, por suportar aquilo que não devia suportar. Pronto, não sei, é uma coisa difícil, mas seria necessário criar uma verdadeira cultura do respeito. Até porque hoje a GNR lançou uma campanha e chama-se mesmo Submissão Não É Opção. Pois, ora está, depois o problema é esse. Portanto, eu no que lia também sobre isto dizia isso, né? Depois o agressor depois arrepende-se, depois pede desculpa, depois não sei o quê, depois faz uma coisa boa, depois a mulher acaba por ficar mais dependente e acaba por criar dependência na violência. Ora, isso é que é trágico. E começa logo nos namoros. Ah, pois eu fico sozinha, depois não sei o quê. Quer dizer, porque também a relação também, também dá alguma proteção. E estamos numa sociedade absolutamente desastrosa, numa sociedade, numa cultura que é difícil de erradicar e é necessário um esforço consciente para uma cultura do respeito e, neste sentido, da igualdade. Guedes falava-se entre marido e mulher, não se mete a colher, mas de facto deve-se meter e deve-se denunciar. Claro, tudo o que é que vai além do que é normal, do que é violência, eu acho que sim. Quer dizer, isto é um estado de guerra latente nas relações familiares e penso que no tempo que está não é aceitável. Depois dizer que a Igreja, que é contra o divórcio, ou que diz que o matrimónio é para a vida toda, que defende isto, nem pensar nisso, não defende. A Igreja defende o matrimónio para toda a vida, mas o matrimónio é uma relação de amor. No casamento é: prometo amar-te e respeitar-te na sua vida, todos os dias da minha vida. Se eu não cumprir essa promessa, o matrimónio não se tem que se manter, ou melhor, o viver juntos não tem que se manter. Portanto, a pessoa que não é respeitada, que sofre violência, não está de maneira nenhuma obrigada a conviver com o seu parceiro. Também na perspectiva cristã. Aliás, São Paulo disse, se não se podem ver, que se separem. Claro. Melhor separar-se que maltratar-se. Direitos acima de tudo. Também falar dos censos 2021, que já foram divulgados os dados oficiais, 80% de católicos no nosso país. Pronto, quer dizer, tem havido algum crescimento de outras comunidades religiosas, outros movimentos, outras experiências cristãs não católicas. Tem havido também um bastante crescimento de pessoas que se identificam como sem fé, mas... Ou portanto, ou não crentes, ou ateus, mas 80% de católicos em Portugal ainda é significativo. Segundo os dados, teria havido um crescimento de 0,8%. Mas os números parecem que são confortantes. 80% é muita gente. Mas a pergunta é, então, e praticantes? Quais são os praticantes? Quais são aqueles que se comprometem com a sua fé? E vamos ver nas leituras de hoje, portanto, o ser praticante não é só ir à missa, também é um elemento fundamental. Mas o ser praticante é praticar o Evangelho. portanto, ir à missa, mas depois pôr em prática a palavra do Senhor. Esse é que é o grande desafio. Portanto, se nós fôssemos a ver, a exprimir esses 80%, se calhar ficava uma percentagem bastante diluída. Aliás, recentemente fizemos também um inquérito sobre a frequência dominical e a nossa experiência vai que menos de 10% eventualmente são os praticantes, porque o que é uma percentagem realmente bastante fraca, não é? Portanto, isto está-nos a despertar é para a necessidade de evangelizar, de anunciar, de sermos ativos na transmissão da fé e não consolarmos porque olha, ainda 80% é muita gente. Não, temos é que ser muito ativos porque estes números também são enganosos. A realidade é que viver a fé, eu diria que é um espetáculo, que é uma alegria, é uma felicidade para a pessoa, mas quando a vive bem. E infelizmente o mundo leva que haja uma vivência limitada. Olha, estamos a fazer um grande esforço aqui no nosso conselho, nas nossas atividades, o esforço pastoral, que vem de muitas maneiras, mas eu penso que o esforço que estamos a fazer na catequese é um sinal justamente deste querer construir um futuro onde a fé seja assumida de um modo profundo, que toca a vida e com a consciência. Se as crianças ganham consciência de que a fé é importante, isso é bom. Se ganham um pouquinho, pelo menos durante algum tempo, o hábito de participar na celebração da Eucaristia, isso é um bom sinal. Outro dia estava numa Eucaristia semanal em que havia 11 adultos e 12 crianças. E olha, é engraçado. E estava mau tempo, estava a chover e tal. E olha, quer dizer que as crianças estão aqui, têm aqui alguma adesão, que é significativa, que é muito interessante. Então vamos pedir ao Senhor e pedir a todos os cristãos aqui, concretamente, que nos escutam aqui do nosso conselho e das pessoas e de todo lado, que se comprometam na evangelização. Sem evangelização, como diz o Papa, se não somos missionários, que essa é a identidade fundamental do cristão, portanto, Cristo não está a ser bem amado, porque as suas palavras, as últimas palavras são ide e anunciai, ide e transmiti a fé. É nessa missão que todos somos convidados a viver e a realizar com alegria. E também falamos do facto do Papa denunciar o martírio do povo ucraniano e evocar genocídio do Holodomor. Exatamente. O Papa tem insistentemente falado no sofrimento que provoca a guerra e concretamente a guerra da Ucrânia. E o Papa, no sábado passado, recordou esta palavra difícil, Holodomor, que no fundo é matar a fome. Recorda que o aniversário terrível do genocídio do Holodomor, matar pela fome, e o extermínio de fome de 32 a 33, causado artificialmente por Stalin. Portanto, aquilo foi um movimento, justamente, já pela então União Soviética, em que milhões de ucranianos morreram à fome, porque não tinham que comer. Agora estão a prepará-los para morrer ao frio. Portanto, isto aqui é um movimento, estranhamente, contra este povo por ambição territorial. Porque havia ali algum lutar por esta independência que agora conseguiram, e então a maneira foi, olha, acabamos com eles e acabou-se, porque a Ucrânia temos de ser nós a dominar. Agora conseguiram a independência, estão a ter exatamente o mesmo movimento. Não está a ser pela fome, mas está a ser pelo frio. E estão com uma ameaça de sofrimento humano. Penso que não é de nenhuma maneira justa. A guerra sempre é injusta. Isto é uma agressão externa. A Rússia está a destruir a infraestrutura energética e as condições de vida da Ucrânia. Mas na Rússia ninguém fez mal nenhum. Nenhum míssil foi para a Rússia. Não destruiu nada na Rússia. Portanto, eles vivem bem, têm tudo o que têm. E estão ali a massacrar um povo que é absolutamente injusto. Portanto, estamos aqui num sofrimento e não percebo que ainda há como alguma complacência ainda, por algum lado, com esta agressão absolutamente desastrosa, gravíssima, não tem palavras que possam classificar, e um povo a sofrer inocente. Imagino que agora começarmos a atacar de qualquer maneira e a gente aqui sem se defender, sem termos nada e sem termos feito mal a ninguém, simplesmente porque existimos. Ora, isto aqui é, se na violência doméstica existe esta cultura, portanto nesta cultura global existe a mesma coisa. Quer dizer, aquele que é mais forte tem direito primeiro, aquele que é mais fraco. E não há direito que o sustente. Quer dizer, depois a legislação, o direito internacional sente-se impotente para poder repor o equilíbrio. Portanto, olha, não sei, penso que é o modo de pensar que é preciso mudar de um modo radical, mas é muito difícil. A teologia cristã explica isto. O homem nasceu em pecado original. O pecado original é a tendência para o mal, que se manifesta em todas estas coisas: violência doméstica, guerra, agressão, maltratar o outro. É consequência de um pecado, que é o pecado da humanidade. Temos esta tendência para o mal. Em vez de amarmos, vamos para o mal. E estranhamente é mais fácil praticar o mal que praticar o bem. E estamos assim. E por isso é o Advento. Vamos então à liturgia. É isso mesmo. Vamos então à liturgia, à primeira leitura, a que diz-nos que o Senhor chama todos os povos à paz eterna do reino de Deus. A ver, é justamente isto. Enquanto uns fazem guerra e tal, vem Deus manifestar-se com um convite a um mundo novo. E esse mundo novo acontece pela intervenção de Deus. Advento quer dizer vinda, é o Senhor que vem. Então qual é o desafio? Olha, vinde, subamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus de Jacó. Portanto, a referência é sempre Jerusalém, é o povo de Deus, o povo de Israel. Ele nos ensinará os seus caminhos e nós andaremos pelas suas veredas. De Sião há de vir a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Portanto, de Jerusalém, desta intervenção do Senhor, do povo de Israel, virá um novo princípio de paz para o mundo. Olha só o que ele diz, tão bonito. Ele será o juiz no meio das nações e árbitro de povos sem número. E então vem a promessa, o desafio de Deus, que é urgentíssimo no tempo atual. Olha, converterão as espadas em relhas de arado e as lanças em foices. Se fosse agora, convertirão os mísseis e os canhões e os aviões de guerra em instrumentos de paz, em fábricas, em casas para viver. É isso que está a dizer. Olha, não levantará a espada nação contra nação, nem mais se hão de preparar para a guerra. Porquê? Porque o Senhor vem. Portanto, a vinda do Senhor é para transformar o modo de viver, o modo de sentir as pessoas e os povos. Qual é o problema? Rejeitamos a Cristo, rejeitamos e continuamos com as nossas maldades e as nossas nossa vontade de domínio, de poder e de subjugação do outro. É tempo de fazermos Natal. E o Natal vem na humildade. É o Senhor que vem e depois vai-se manifestar que não vem com poder e com exército para destruir os outros, mas vem na humildade para cativar o amor desde a simplicidade e desde o ser pequeno, desde uma criança. Para dizermos, olha, faz-te tu também criança e renasce com os novos valores. Porque senão, este mundo não tem opção. Enquanto houver o domínio do mal, o domínio de Caim em vez de o coração de Abel, estaremos sempre no sofrimento e nesta cruz terrível que carregamos aos ombros, que é a consequência da maldade que existe no coração do homem, existe na relação entre os povos. Muito bem, passamos para a segunda leitura. Diz São Paulo: chegou a hora de nos levantarmos do sono, porque a salvação está agora mais perto de nós do que quando abraçámos a fé. Também São Paulo sente isto. Olha, agora está mais perto. É hora de nos levantarmos do sono. Mas parece que estamos a dormir. O Senhor já veio, já está perto, mas continuamos a dormir como se não tivesse, não acontecesse nada. Portanto, é hora de acordar. Dá-te conta. Que me dê eu conta de que o Senhor está perto, que posso acordar para um amor novo. Não tenho necessidade de continuar na mesma. Aliás, eu tenho há um testemunho muito bonito de Santo Agostinho. Santo Agostinho também foi um homem que andou por outros caminhos, um filósofo à procura do bem, à procura da verdade, lutou de algum modo até contra a própria igreja, mas depois houve um caminho de aproximação e de repente, ao ler a Sagrada Escritura, leu isto e então ele diz: é hora de me batizar. Ele disse: chegou a hora de, como dizia a leitura, não é? Levanta-te do sono, porque a salvação está agora mais perto de nós do que quando chegou a hora de acordar. Levanta-te do sono. Disse: é verdade, então tenho que me levantar deste meu sono. Eu pedi o batismo e foi o grande Santo Agostinho. Por isso eu diria que este é o grande desafio para todos nós. E São Paulo depois diz: olha, andemos dignamente, como em pleno dia, evitando com desaines e excessos de vida as devassidões e libertinagens, as discórdias e os ciúmes. Não vos preocupeis com a natureza carnal, portanto com esta dimensão material que me leva para o mal. Na Bíblia o carnal tem a ver com o pecado, tem a ver com aquela tendência para o mal. E então deixa essa dimensão e vive para o amor. a conversão cristã e o tempo do Advento, até a própria Cor Roxa nos fala disso, é um tempo de conversão, de transformação, tem a ver com esta transformação de vida. Deixa o mal, muda o comportamento, deixa os teus excessos, vações, libertinagens, discordas e ciúmes, quer dizer, deixa isto para trás e opta por outro caminho. E por isso, o tempo de Natal, o tempo de Advento, tempo de conversão, olha, até convidamos depois todos os nossos ouvintes a uma boa confissão no tempo do Advento, que é converter o coração. Já não temos confissões, não é? Mas as nossas paróquias, assim, desde da pandemia, depois veio a pandemia, era difícil. Agora estamos com maior felicidade. Vamos procurar uma boa confissão, um retomar, um acordar do sono, dizer, olha, eu vou mas é praticar o bem, vou deixar os meus vícios, os meus hábitos, porque a vida humana é muito difícil. Quando temos um hábito, é muito difícil mudar um hábito. Se eu, quando vou deitar, tomo um chá, se não tomo um chá, já não estou bem disposto. Tenho um hábito. Tenho o hábito de sair e tomar o café. Depois temos os hábitos de coisas boas e de coisas más. E quando eu tenho um hábito, depois o hábito mal transforma-se em vício, é muito difícil mudar. Se eu tenho o hábito de falar mal àquela pessoa, ou de pensar mal do outro, é muito difícil deixar de pensar mal. Então, se fosse um vício. Então, acorda do sono, dá-te conta que é possível. Vamos fazer um esforço. E para isto, para o cristão, a confissão é muito importante. Se eu quero mudar de vida, confessar-me só para me confessar, ou para dizer que fiz quatro coisas e vou continuar mesmo, não. É dar-me conta que estou mal, Senhor, dá-me a tua graça, para que eu mude de vida, que a fé seja resplandecente entre os meus olhos, que eu amo o Senhor e amo o meu irmão. Então sim, então tem sentido, não é? E passamos para o Evangelho. Vigiai, porque não sabeis em que dia virá o nosso Senhor. Pronto, esta é a nota muito do tempo do Advento, e deste primeiro amigo é vigilância, vigiai. Aparece aqui uma leitura do final do Evangelho de São Mateus, muito interessante. Portanto, fala dos últimos tempos, da vinda do Senhor. A vinda do Senhor é referida à vinda última, mas também à vinda primeira e à vinda de hoje, que chama-se a vinda do tempo intermédio, a vinda atual. Então diz a advertência de São Mateus, traduzindo palavras de Jesus, que Jesus dizia, e recordava Noé, nos dias de Noé, em que comiam, viviam, divertiam-se, de repente veio o dilúvio, de um modo inesperado. E então o que ele diz é, tendo atenção, tendo cuidado, que não vos aconteça o mesmo. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será levado. Duas mulheres que estiverem a morrer, uma será tomada e salvada. O que é que isto quer dizer? Que dá-te conta de que a vida é igual para todos. Mas uma vive bem. Vive no amor. A outra vive na indiferença, no egoísmo, na maldade. Uma acolherá a Cristo e outra não. Então dá-te conta para que tu sejas destas pessoas que estão atentas. Para quem a palavra e para quem a vinda do Senhor é motivo de alegria, de festa, de encontro, porque vivemos num mundo em que cada um vive para si e que não somos capazes de estar atento à realidade do outro. Então o convite do Senhor é este, olha, este é o tempo bom, o tempo oportuno, dá-te conta que o Senhor vem em ti, transforma a tua vida, não sejas como esses que viviam indiferentes e depois, quando o Senhor veio, não se encontraram com ele, foram vencidos pelo dilúvio. Então diria que é um tempo para nos darmos conta da nossa vida prática. A conversão cristã tem a ver com a vida prática. A vida cristã é a vida do dia concreto. Os sinais de conversão vêm pela transformação da vida, de onde o amor vence. Por um lado, procurar a Deus, procurar a vida de oração, procurar a fé, é muito importante. Mas tudo isso concretiza no amor ao próximo. E o grande sinal da conversão é o amor ao próximo. Se nesse tempo de Advento eu tiver sinais concretos em que eu mudei esse meu vício, esse meu hábito, por gestos de amor ao próximo, estou a fazer um bom Advento, uma boa preparação do Natal. Se para mim o Advento ou a preparação do Natal é mais compras, é mais isto, é mais aquilo, mas não vem o amor ao próximo, ao irmão. E o irmão que está em casa, o irmão que me encontro no trabalho ou na rua, ou o irmão com quem eu tenho diferentes, ou o irmão que eu não conheço e que encontro, não aconteceu nada. Se eu criasse sensibilidade para o sofrimento do outro, para querer estar com o que sofre e aliviar a sua dor, ser capaz de dar do meu tempo para escutar e ser solidário com aquele que tem dor, então estava a haver uma transformação interior. Mas tem que haver mudança de comportamento. Não é só mudança de uma ideia. Ah, então vou mudar e vou ser uma pessoa que vou amar sempre e vou perdoar sempre. Na minha cabeça. Pois na prática não acontece nada. Porquê? Porque é muito difícil. Mudar é difícil. Então, este eu sei que estou a mudar quando amo o meu irmão. Quando tive uma atitude diferente com aquela pessoa que me ofendeu. Quando sou capaz de interiormente ter um sentimento diferente. E depois quando tenho a ação concreta de justiça com o outro. Então Deus aí está a entrar na minha vida. Quando sou capaz de me fazer pobre e humilde com humilde. Ser capaz de ser justo na minha palavra. De pedir perdão quando fui ofensivo. De me converter. O que dizíamos há bocadinho da violência doméstica. Quando eu renuncio à violência doméstica. Isso aconteceu. Tenho que me dar uma dor terrível. E dizer, ah, isto eu não quero. E vou mudar de atitude. E na vez a seguir já não vai ser igual. Já não levanto a minha voz. Já não insulto. Já não faço isso. Já não tenho juízo de perceptivo sobre o outro. Agora, se continuo na mesma, e esse é o nosso problema, somos cristãos teóricos e não cristãos práticos. Falamos do amor e amamos pouco. Como é que se vai fazer isso? Pois esse é o desafio, é o meu esforço. Como é que eu vou fazer para amar o meu irmão, aquele que se encontra comigo? E amar é ajudar, é perdoar, é compreender, é colaborar, é dar algo de mim ao outro. Se eu falo muito, mas não dou nada de mim ao outro, é muito pouco. Se eu perco tempo, se eu ajudo, se eu colaboro, se eu me preocupo, eu não estou a amar. Então a vida cristã tem sentido. E então renasce no coração humano um horizonte novo, que é o que o Senhor dizia. E as espadas podem se transformar em relhas de arado, quer dizer, em arado constrói, em algo constrói. E a minha energia para o negativo pode se transformar em energia para o positivo. Então pedir ao Senhor que nos dê este dinamismo de conversão, de renovação espiritual e de renovação do amor ao irmão, para que o Natal seja efetivamente acolher no meio de nós o Filho de Deus que se faz homem, para que o ame mais e melhor, para que eu me sinta amado por Deus e com esse amor que eu recebo de Deus, ser capaz de amar o meu próximo. São estas as mensagens neste início do Advento. Estamos a terminar o nosso programa sem antes escutarmos, como sempre, uma música. Qual é a sugestão de hoje, Sr. Padre? Pois, estamos no tempo, a sugestão é Vem, Senhor Jesus. Uma interpretação de Claudine Pinheiro, que é uma religiosa salesiana que recolhe músicas de uma outra religiosa espanhola, que é a irmã Glenda, que é muito interessante. Portanto, ela é chilena, de repente teve uma experiência de conversão e decidiu dedicar a sua vida a Deus. E ao mesmo tempo tem uma arte especial para cantar e é também cantautora, portanto é capaz de fazer melodias bonitas, tudo a partir da palavra de Deus. E esta Claudine Pinheiro vai recolhendo essa inspiração e depois também tem músicas próprias, até tem um estilo de voz bastante parecido. Então ficamos com a Claudine Pinheiro com este Vem Senhor Jesus, é tempo de Natal, precisamos de ti, vem ao nosso coração, vem à nossa vida e transforma-nos para que o teu amor possa acontecer também em amor nas nossas próprias vidas. Já estamos a escutar e vamos então continuar. Depressa minha vida, depressa Senhor, as mãos não servem e nem escuto quem sofre, não abraço com força, o meu coração não se abre, meu sorriso não é pleno, tudo sem ti nada vale a pena, porque sem ti Jesus. Jesus. Depressa a minha vida, depressa, Senhor. Depressa. Bem, Senhor Jesus, foi então esta bonita sugestão para o dia de hoje, Senhor Padre. Pronto, ficamos assim, fazemos isto. Vem, Senhor Jesus, é um pedido. Vem, Senhor Jesus. Mas também é um desafio que eu acolha o Senhor que vem, para que o Natal seja Natal com Cristo e Natal com os irmãos. Muito bem, obrigada pela sua companhia. Marcamos encontro no próximo programa. Muito bem, uma saudação a todos os nossos ouvintes. Um bom Advento, uma boa preparação do Natal para todos. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova.